Direto Coral 2770. Então, abre essa parte do leste da barra, identificação, confirme o código relocado. Tente 504, autoestrada a autoestrada da mão, aponta o leste. Da pista para a nível de voo 0850, hoje em Salvador, é 1906. Leve em informe de férias, distrito na série. Falamos 2-2, direito 1-2-1 nesse monólogo. 2-1-9, boa. Número faz o leste para cá, foi direto forte. 1230, bom dia, atualizando a reta, falar com 0, vento 120, nós 10. título 0 no meia. controle. Ponte, somos todos no 168, decimal 195. Thank you. 7740 veiculação para o seu pensamento. Curva esquerda na trua 0100. Correia Meteor 4, né? Frequente velho curva esquerda e perna do vento sobre a cabeceira 90? Ok, cruzado curva esquerda, agilizando. Pode livrar a cabeceira. Esquerda, perna do vento da 10, vai cruzar sobre a vertical da cabeceira, terra local. Um tráfego cruzando o campo na vertical da cabeceira, não vai interferir com fazer a colagem. Thank you. helicóptero agora programa sistema zero em setor de Cimbra, a 6 minutos que dá nessa aproximação. Voo no 648 autorizado, aliás, uma perquisição zero. Vamos lá, nós vamos ouvir para completar o final do procedimento. Ele é recuperado, só me tem um número de final na lista. Só está no salvo, para que direita, está no salvo, 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 autorizado, pouso, pista, 1 7, vento, 1 1 1 0 graus, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 autorizado decolar, pistão na zero vento, 1-0 graus, 1-9. 3-9-8, com a pista de velocidade indicada. Com a lente de caminho. 0-0-9, vou utilizar a descida para 4-10, a gente já usou para 0-6. Gente, chamo para a modificação do voo, que é a 9-10. Terra Golf Oscar, estou com o RMT 48, cuja esquerda ingresso na perna do vento, reporte para direita. Esquerda, perna do vento, no 7, reporte para a base, Terra Golf Meu Sierra 90 Egito, ou instrumento cancelado 49, cuja esquerda autorizado base da 17 de parte final. Voo no 648, decolado 49, tinha 43 Salvador, 120 decimal 8. Chama agora Salvador, 108, tem um monte de. Controle Salvador, bom dia, Gol 1648, não se escuta. Gol 1648, bom dia, com a ordem de colagem, via PUCA para o nível de voo 350. Via PUCA para o 350, se possível, quando possível, direto na Cajua, coordenação. Gol 1648, vem direto Jama, após 2007. Direto Jama, passando 2000, obrigado, Gol 1648. Vou chamar 6140 para o centro de recurso, 12 decimal 85. Faz o negativo 133 decimal 65. Serra Golf Oscar, o senhor é o número 2, alonga a perna do vento e aguarde para girar a base. Vai alongar a perna do vento, aguardando para girar a base, Serra Golf Oscar. Zona, a frente final do procedimento ele é feito, no termo 18 decimal 952. 9 Sierra, 9 Egito. No solo, Alves 5-1, confirme o pátio. Palme Serra, novembro e Egito, Libéria, direita, Nova Paz, no Pátio da Petrópolis. Tá, grava de Minasó, confirma se ainda tem sucesso. Não. Autoridade da Nova Paz, final, já voltou. Papá, filhete, papá, autorizado, correção, manda a versão. Filhete, papá, autorizado, ingresso na 197. Agiliando, agilizando, a parte que está ali. São 3740, estado autorizado, ponto, pistão no 0, vento 1, 0 graus, 1, 0 norte. Autorizado fundo, pistão no 0, 3740. Serra Golfeira, caracterizado por pistão na 7, vento 100 graus, 12 nós. Autorizado, pouso, cabeceiro na 7, Serra Golfeira, pouso final. Confirma o vento do Serra Golfeira? Anônimo, Serra Golfeira, vento 100 graus, 12 nós. Certo. 3740, no solo aos 54, libera a direita, na foto, tendo só 1, 2, 1, decimal, aí. Espera na foto, se você pode, se você quiser, mas eu... 1, 3, 3, 2, 9, 8, 5. Por favor. 1, 3, 1, 9, 8, 5, 1, 9, 8, 5, 1, 9, 8, 5, 1, 9, 8, 5, 1, 9, 8, 5, 1, 9, 8, 5, 1, 9, 8, 5, 1, 9, 8, 5, 1, 9, 8, 5, 1, 9, 8, 5, 1, 9, 8, 5, 1, 9, 8, 5, 1, 9, 8, 5, 1, 9, 8, 5, 1, 9, 8, 5, 1, 9, 8, 5, 1, 9, 8, 5, 1, 9, 8, 5, 1, 9, 8, 5, 1, 9, 8, 5, 1, 9, 8, 5, 1, 9, 8, 5, 1, 9, 8, 5, 1, 9, 8, 5, 1, 9, 8, 5, 1, 9, 8, 5, 1, 9, 8, 5, 1, 9, 8, 5, 1, 9, 8, 5, 1, 9, 8, 5, 1, 9, 8, 5, 1, 9,

98 no sol 58, libera a direita central 12 no decimal 9. Número 4, bom dia, com identificação, está em contato o radar 67 milhas, nordeste de Salvador, no direto ponto, tem que buscar a chegada ponto, não pode ser dirigida. Ronda 1, 04, Ronda 1, 3. 37 autorizado, a linha de colapso, são 10, vento 1, 00 graus, 109. Eleitoral, resposta da área sobrevoando a paralela. Vamos aproximar de posição do fundo. Copiado no passo 1-6. Marcelo, 4 de colador 1-3, chego contra o Salvador, 1-2-0, decimal 8-0. 2-0-8-0, boa. Via Momo para nível de voo 370. Via Momo para o 370, gol 094. Sim, para o controle. Mais um mais preciso. Sim, mais um mais preciso. O sobrevoo será em posição de cima. Sim, mantém o sobrevoo na do controle. Zero. Assim, identificação do seu nível de voo.